ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Hora Zero aqui na Rádio Antenaweb. Ora, hoje é sexta-feira, já estamos a 8 de abril de 2011. E hoje também é o último dia em que eu faço esta brincadeira de trazer músicas que abriram edições anteriores. Hoje, um bocadinho mais extensa, começamos na 80 e vamos acabar na 108. Ora, tudo porque em duas edições iniciamos com a Tony Carreira, na altura era possível esta digamos, proibição, digamos assim, ou esta adoção desta medida só. A adoção da medida de não passamos aqui Tony Carreira só entrou em vigor no dia 7 de dezembro. Portanto, todas estas emissões são anteriores a essa data. Pronto. E na emissão em que iniciamos com a Joana, a nossa locutora, que na altura acabava com os Sons da Lua, e enfim, foi assim uma emissão diferente também. Pronto, e foram estes algumas das emissões que saltamos. Pronto, ora bem, vamos começar com música. Mais uma vez, trago-vos aqui algumas músicas que abriram estas edições entre o número 80 e o número 108. Pelo caminho passamos pela edição número 100. Músicas que certamente o ouvinte gostaria de recordar, algumas delas que já não passam por cá mesmo muito tempo. Outras, até vamos ter aqui mais um caso de dois temas do mesmo grupo, hoje mais próximos, mas pronto, de todas formas foram estas músicas que abriram a nossa edição. Pronto, vamos ter aqui grandes músicas, músicas que certamente têm saudades de recordar. Quero um exemplo? What a Wonderful World. Isto é correto. A música é um original de Louis Armstrong, mas a edição número 80 abriu com uma versão da Eva Cassidy e da Katie Melua. E é precisamente essa mesma música, ou essa mesma versão, que vamos ouvir então com Katie Melua e Eva Cassidy, o tema What a Wonderful World. É uma música de veras bonita para abrir a edição de hoje, número 202, para a madrugada de 8 de abril de 2011. Vamos ainda ouvir Sergio Endrio e Una Canzone per te. E há pouco disse-lhe que era um grupo, não era um grupo, era um cantor. Sim, senhores. Sergio Endrio traz-nos então Una Canzone per te. Ainda para ouvir também Tina Turner com Let's Stay Together. E, por fim, os Rednecks com Wish You Were Here. Creio que já numa outra edição eles terão tocado aqui esta semana. Ainda outra foi um tema que badalou muito nas edições anteriores e que de vez em quando vai tocando. Eu acho que... acho que sim, acho que é uma música muito bonita e que sabe sempre bem ouvir. Bom, e à parte desta brincadeira que acaba hoje, na próxima semana vamos trazer músicas independentemente, ou seja, vamos trazer músicas que não têm nada a ver com as emissões anteriores. Podem ter lá tocado, podem não ter tocado, mas enfim. Poderão ser o tema de abertura de alguma delas, poderá não ser, enfim, já não estará relacionado. Esta brincadeira surgiu à conta de comemorarmos a semana em que fazemos, ou que fizemos, aliás, a edição número 200, que foi na quarta-feira. Ora bem, ouvintes, vamos então a fechar esta primeira sessão com os Rednecks e o tema Wish You Were Here. São as quatro músicas que vão abrir esta edição da Hora Zero, edição, como disse, número 202, para a madrugada de 8 de abril de 2011. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, are also on the faces

wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss like hell, and I'm feeling blue. Wish you were here, be on my countryman. Já cá estou. Vamos continuar agora com Nelson Net. É o próximo intérprete que vamos ouvir nesta edição do Hora Zero. Ainda para ouvir também uma música muito, mas mesmo muito bonita. Por acaso estas duas combinam, na minha opinião, na perfeição. Viva Forever é o tema que vamos também escutar depois do Nelson Net. Ainda para ouvir também Joanna, dos Call and the Gang, e os Rolling Stones com Angie. Já ouvimos ontem, mas vamos aqui ouvir hoje num contexto muito diferente. São músicas que eu acho que são realmente muito bonitas e que combinam perfeitamente todas umas com as outras. São músicas que, espero eu, continuem a surtir o efeito que nós aqui pretendemos. Calmas, serenas, que lhe tragam alguma paz à sua alma e que lhe permitam reorganizar a sua vida. Portanto, pensar o que é que eu fiz, o que é que eu vou fazer agora, se há alguma coisa a mudar, se não, se sim, o quê, quanto, quando e como. São perguntas que poderá responder-se a si mesmo nestas cerca de 2 horas de emissão que ainda temos pela frente. Um bocadinho menos, mas irá muita coisa. A maior parte da edição ainda está para decorrer. Portanto, ainda tem muito tempo para calmamente pensar em si. Às vezes faz falta. Vamos à música então. Vamos ouvir para já Nelson Net. E eu volto daqui a alguns instantes. Thank you.

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Loving and our souls and no money and our core. É a música que acabamos de ouvir dos Rolling Stones. Sabe que há uma revista, aliás, uma lista muito engraçada, que é as 500 melhores músicas do mundo, The Rolling Stoners, acho que é assim que se chama. Certamente que não foi inspirado neles, mas é engraçado, porque é engraçado terem escolhido este nome, Rolling Stoners. Creio que são eles que, obviamente, que lideram o top, creio eu, já não tenho certeza, mas estou a crer que sim. Bom, vamos ficar com mais 4 músicas, prosseguindo nesta viagem com muita calma e muita serenidade. Dido com Life is Foreign e ainda Phil Collins com Against All Odds. Vamos ouvir novamente Sérgio Endigo, agora com L'Arca de Noé. E para finalizar, Sting. Não sei se consigo dizer isto assim seguido. If I Ever Lose My Faith in You. É a música do cantor Sting, vocalista dos The Police. E é com esta música, com este grande nome do panorama internacional da música, que vamos fechar a terceira seleção musical da nossa Hora Zero, desta 202ª edição deste espaço radiofónico. Ouvinte, eu quero agradecer-lhe pela preferência que dá à Rádio Interweb quando nos sintoniza. E obrigado também pelo facto de ouvir a Hora Zero. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought.

Antena Web, ao alcance de um clique. estamos, ouvintes, a caminhar para o intervalo. Vou trazer-lhes mais 4 músicas antes do nosso bloco publicitário. E depois então vamos para esse breve intervalo. Vamos começar com I Can't Make You Love, a música de George Michael, seguida por Sylvia, esta bonita voz de Marisa Nadler. É um nome que, bom, agora já vai há algum tempo, mas na altura em que esta música passou, eu tinha acabado de a conhecer. Foi uma música, sem dúvida, que... Aliás, mesmo a própria Marisa Nadler tem músicas de facto muito bonitas. Esta não é a única. Aí trazer aqui um dia outras músicas dela, mas... Mas enfim, é sem dúvida talvez a música que mais fico no ouvido. Sylvia, é como se chama a música de Marisa Nadler, que vem logo a seguir a I Can Make You Love, de George Michael. Ainda para ouvir também música portuguesa, com Alberto Ribeiro recordando a canção do Cigano, e depois Willie Nilsson com Always On My Mind. Bem, talvez pergunte ouvinte, mas que relação têm estas 4 músicas? Esta portuguesa, talvez nem tanto. Mas, enfim, já que estamos numa de fazer esta pequena brincadeira, vamos lá fazer esta brincadeira até ao final também, já não falta muito, não é? De todas formas, há uma coisa que é importante. Esta é uma música também muito bonita, é uma música também muito calma e que, certamente, também lhe trará algumas recordações, se calhar até quem tem mais idade. De todas formas, há sempre tempo para ouvir estas coisas que, até sendo antigas, poderão ser para muitos de nós coisas novas. Agora sim, vamos à música então. George Michael com I Can't Make You Love, e volto depois de um pequeno intervalo. Até já! Can't make your heart feel Esteja bem, esteja com a Antena Web.

Para ter uma ideia, na altura ainda havia Nostalgia, São e Magia no Canal 2. Também já não havia há muito tempo, ainda que há menos, todavia, com Um Nudo em La Garganta, a música dos latinos Pimpinada, esta dupla de irmãos que, agora já não sei exatamente onde é que eles são, se da Colômbia, se da Venezuela, bom, mas são ali da América Latina, e têm de facto esta música muito bonita, com Um Nudo em La Garganta. Ainda depois de ouvirmos os Pimpinela, vamos ficar com Baby Baby, ritmo bem diferente, de Amy Grant. E para finalizar, a Pedra Filosofal, do cantor Manuel Freire. Às vezes são músicas que não estão propriamente muito relacionadas, de todas formas, é como digo, são estas experiências que vamos aqui fazendo, aliás, experiências que vamos fazendo, quer dizer, eu estou apenas a limitar-me a seguir a ordem das emissões. Pronto, poderá acontecer. Bom, mas pronto, é uma brincadeirazinha. Pronto. As pessoas, eu sei que são músicas que vai gostar, porque há uma coisa que eu, que são sempre, são musiquinhas calmas, são músicas serenas, e portanto, pronto, são músicas que espero que o ajudem a descontrair. Vamos à música então, começamos com Ted Ehold e o tema Moonlight. Nacht ist schön, Moonlight, unsagbar schön. Alle sind verliebt, nur ich muss traurig sein. Sag mir warum. Moonlight, die Nacht ist lang. Moonlight, so endlos lang. Denn ich bin allein mit meiner Einsamkeit. Sag mir warum. Die anderen dürfen träumen vom Glück im Mondenschein. Wer weiß, wann es für mich so etwas gibt. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit. Warum bin ich allein? Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein, dann frag ich nicht mehr warum. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit. Warum bin ich allein? Oh, Moonlight. Die Nacht ist schön, Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein, dann frag ich nicht mehr. Nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor y yo sola en el andén aguantando el corazón con un nudo en la garganta. Chapter

só precisa de continuar conosco. Daqui a pouco eu vou trazer a última música deste programa, que é também lindíssima. Só vos digo que vai matar saudades a muita gente que gostava deste grupo. Vai ficar a saber qual é que é daqui a pouco. Para já proponho-lhe que pare o que esteja a fazer e fique só ligado na Antena Web e a desfrutar destas belíssimas melodias. A primeira dá pelo nome de Linha.

tienes tanto que decir, tus impulsos y un solo ser, haciéndome creer que puedo mantenerme en pie. Nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição da nossa Hora Zero. A edição número 202 vai finalizar por aqui, mas antes tenho uma música para terminar este programa. The Man Who Sold the World. A música é dos Nirvana. É uma música de veras bonita. Uma música que toca imenso nos corações de muita gente. E é com este tema que eu me despeço. Segunda-feira voltamos ao, digamos, formato habitual, ou seja, com uma escolha, alguns casos mais adequada. Mas, pronto, e depois vamos iniciar sempre assim. Embora estejamos quase a completar um ano, mas não vou fazer a mesma coisa, não. Quero ver se me ocorre alguma coisa para o dia 3 ou para o dia 4 de maio, mas ainda não sei. Bom, vamos para já ficar por aqui. Ficarmos com The Man Who Sold the World, música dos Nirvana. Daqui a pouco arranca mais um Electric Nights. Já é verdade, já me esquecendo. Não se esqueça de que vamos ter hoje às 5 da tarde duas entrevistas. A primeira com o cantor José Ângelo, a segunda com a escritora Inês Botelho. E é assim, ouvintes, que fechamos mais uma edição da nossa Hora Zero. Fique bem, um forte abraço, boa sexta-feira, e porque só nos voltamos a encontrar na próxima segunda, portanto, no próximo dia 13, se não estou em erro, não, dia 11, envio-lhe daqui um forte abraço. Muito obrigado, bom fim de semana, boa noite. Upon the stairs, we spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. My way back home, I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Thank you.